Está começando mais um Comentando no QG do Dólar. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje vamos falar sobre quadrinhos Disney. Yes! Mais precisamente, a gente vai falar sobre esse retorno que a Culturama fez com os quadrinhos da Disney nesse mês de março. E vamos falar de uma forma geral, né? Porque agora eu tô com 5 edições e eu posso falar de uma forma geral. Eu queria fazer dividido, mas depois de muito tempo pensado, eu decidi fazer um só pra falar de tudo, tá? Como todo mundo deve saber, abriu e encerrou as publicações dos quadrinhos Disney depois de cerca de 60 anos publicando-os. E agora quem assume é a Culturama. Um ponto legal mencionar desde já da Culturama é que a Culturama ela tem uma ampla abrangência de mercado. Ela não é só banca e livraria. É banca, livraria, papelaria, mercado. Então, assim, expande-se os locais onde você pode encontrar esse quadrinho. E ela já começou aí com uma licença que foi os quadrinhos Disney, mas precisamente 5 iniciais. Ela também tem licenças para produtos Disney e produtos da Marvel, Star Wars, então assim, ela também já publica livros de atividade, etc. Vale menção também aqui, né, já que estamos falando de Disney, que ela vai publicar 3 livros de Dumbo, né, então assim, se você gosta do personagem, tá aí aproveitando também o hype do filme. Mas os quadrinhos que ela trouxe aí nessa primeira leva, que são os quadrinhos que ela lançará mês a mês, são respectivamente Pato Donald, Tio Patinhas, Mickey, Pateta e Aventuras Disney. Cada um aí com sua história, de uma forma que funcione bem bacana. Tem um sistema de assinatura, inclusive, uma assinatura que ela é mensal, né? Tem uma assinatura que você vai pagar mensalmente, você vai pagar todo mês para fazer essa assinatura, e tem a anual. A mensal, ela tem um lote específico, ela sai pelo valor, se não me engano, de R$29,90 mais 10 de frete, e além das revistas, ela vem com um brinde. Então, assim, pra você que realmente quer começar a sua coleção, é uma boa. A edição zero já está nas bancas, sai por R$6,00. Né? Já tô falando toda essa parte técnica desde já. Então, assim, é bem bacana mencionar isso desde já. No momento que eu tô gravando isso, eu posso falar pra vocês que eu já li 4 das 5 revistas. Só que faltou a do Pateta e o restante da do Pato Donald, porque eu ainda não terminei. Mas dá pra dizer que são histórias bem legais. A do Mickey, por exemplo, ela vem com 2 histórias que são necessariamente maravilhosas para comemorar os 90 anos do nosso personagem favorito, aí, nosso ratinho principal, no mascote da Disney mesmo. Então, assim, são bem legais. A do Tio Patinhas são 2 histórias também bacanudaças. São 2 ou 3, não vou lembrar assim de cor. Aventuras Disney são 5, se não me falha a memória. E também são bem legais, em especial porque a gente tem tanto o Super Pato quanto o Super Pateta. E, cara, são quadrinhos que, assim, eles remetem muito à minha infância. Eu acho que eu tenho que, primeiramente, dar os parabéns pra Culturama por começar isso, antes até mesmo de lançar os quadrinhos, ter feito uma festa aí pra esse início, né, pra iniciar com o pé direito. Então, desde já, parabéns pra editora pela forma como ela iniciou as atividades, trazer essa edição zero, que é extremamente bacanuda aí, que é uma edição de colecionador. E um ponto que eu não pensei que mencionaria, mas eu vou mencionar, é que assim, se você é aquele cara que colecionou por anos quadrinhos Disney na Abril e putz, da Cultura não vai começar, ela vai começar do zero, e minha numeração, não se preocupa. Dentro da revista eles colocam 2 numerações, a numeração deles, né, que é a zero, o pessoal quer começar a colecionar agora. E pra você, fã de longa data, que já tem todos os quadrinhos, eles deixam na numeração original, então, ou seja, tem 2 numerações do produto. E isso é um negócio muito bacana, porque mostra que assim, eles têm consideração pelo histórico que os personagens Disney têm. Então assim, também fica o crédito pro Paulo Mafia, que é o editor, né, cuida, né, também dessas produções Disney, por também ter ajudado a galera a pensar um pouco nisso, entendeu? Então assim, é um material que ele vale muito a pena, tá? Até porque assim, é um material mais resistente, o papel é outro, tem as edições da que tem os da Abril, né, os últimos que saíram. E tem essas primeiras edições da cultura, então eu posso falar que há sim uma diferença, tanto na material de capa, quanto no material interno, né, pra você folhear. E sem contar que assim, o preço de capa, como eu disse lá atrás, ele é um preço de R$6, porém, como um negócio com maior abrangência, a pessoa vai ficar livre pra colocar o preço que ela quiser. Então, por exemplo, uma papelaria que colocar o preço de R$4 pra molecada levar 2, ela pode. O mercado que diminui o preço, ele consegue, entendeu? Então isso ajuda muito a proliferar essa cultura de quadrinhos, que como eu disse lá atrás, até refaço essa questão, que comigo eles cresceram. Eu não posso falar que, poxa, eu não cresci em quadrinhos Disney, porque minha avó, por exemplo, ela tinha muito quadrinho da Disney, e meu processo de leitura começou com isso. Então eu cresci, hoje em dia eu não era onde colecionar muito, eu voltei a colecionar porque eu voltei a ver desenhos Disney, eu tava apaixonado por DuckTales, e eu falei, não, eu quero ler o quadrinho. Eu comecei a ler o quaderno da Disney, agora que a cultura ama voltou, eu falei, putz, eu vou começar a colecionar, porque, meu, é Disney e faz parte da minha história. Faz parte da minha infância e do mesmo jeito que faz parte da minha infância, eu quero que faça, por exemplo, da parte da infância dos meus sobrinhos, entendeu? Então, pra mim, tem todo esse histórico, carrega, né? Então, é basicamente isso que eu quero dizer. É um material que, sim, ele tá valendo o preço que tá sendo cobrado. Então, a gente fala, não vai. Vale, porque tá R$1 mais caro, por exemplo, que o da Abril, com uma qualidade muito melhor. Então, assim, a gente pode chamar de um reinício com o pé direito, tá? Então, assim, Paulo, eu quero comprar. Você pode ir na banca mais próxima, na livraria, na loja de jornal. Na jornal, não. Você pode ir na banca de jornal, na livraria, na papelaria, no mercado mais próximo e verificar. Tendo compra. Né? Se você falar, não, eu quero comprar todas juntas. Tem o box. Esse box está disponível em algumas comic shop, por exemplo, a Comic Boom aqui em São Paulo, que eu sei que tem. Se você quiser, tá na Amazon também, o link tá aqui embaixo. E você pode comprar. E aí você já começa a coleção da Disney com o pé direito e aproveita aí essa maravilhosa empreitada e apoia, porque, meu, é uma oportunidade única. Vale mencionar que as histórias inicialmente colocadas no quadrinho são histórias de origem europeia ou da parte da filial americana. Porém, a Culturama tem planos de expandir aí cada vez mais essa questão. E no futuro, quem sabe não fazer uma filial nossa aqui com artistas brasileiros pra fazer os desenhos, como a Abril fazia aí na década de 80, 90, se não me falha a memória. Então, assim, gente, é uma iniciativa que eu parabenizei uma, parabenizei duas, tô parabenizando a terceira. Então, assim, se você tá ouvindo esse cast no dia, né, que eu tô lançando, muito provavelmente logo no começo desse mês de abril, não deixa pra depois. Corre e vai comprar o seu volume zero, seus volumes zeros. Ou você compra tudo, ou você compra aquele personagem que você gosta de Disney. Vai lá, compra e vai colecionando. Ajuda aí, meu, porque o bagulho tá bem show. Eu tô fazendo esse merchandising aqui, escrotíssimo. De uma forma bem bugada, porque eu realmente gostei do material. Eu tô com eles ali, como eu falei, eu já li. Se vocês quiserem, até posso fazer. Se vocês quiserem, não, vou fazer, vocês vão ter que engolir. Vai estar lá nas redes sociais um mini reviewzinho sobre cada uma das edições, né, à medida que eu for postando, vou postar aos poucos. Então, assim, não posso dizer que pra mim é uma experiência que tá valendo, como eu disse, por ter lido 4 de 5 até agora, né? 3,5 de 5. E ter gostado de todas até aqui, eu posso dizer que foi um saldo bem positivo, tá? Mas, gente, assim, se você já comprou os quadrinhos, comenta aqui embaixo o que você achou. Manda um e-mail pro contato@dolaracast.com.br. Ou até mesmo vai lá nas redes sociais e vê as fotos que eu vou estar postando referente a isso. E deixa lá. Tá, porque assim eu posso garantir que um produto está bacana. Posteriormente, sim, eu pretendo comprar outros produtos relacionados, né, Dumbo, etc. Mas vai estar tudo aqui embaixo, quando for chegando os produtos, até ele for recebendo informações sobre os novos produtos, eu também vou passando para vocês, para que vocês tenham conhecimento e aquilo que interessar vocês pegar, tá bom? Mas não deixa de comentar, não deixa de, se você estiver vendo isso de fora, dá um page view. E, gente, é isso, um abraço e fomos!